Bom dia, queridos, queridas e todo mundo que tem acompanhado as nossas reflexões aí nas escrituras. E hoje a gente tem três daqueles tipos de textos que daria para explorar um tempão, ficar falando um tempão, pela riqueza que tem de detalhes e de aspectos para a gente aprender na vida da gente. Primeiro texto, voltando à história de Saul, que vai se caminhando para um final, tem como figura central, e eu queria focar nisso, a pessoa de Samuel. Samuel, aquele menino que foi nascido da oração de Ana, que desde pequenininho fez aquilo que o Salmo fala, né? Ficou na casa do Senhor o tempo todo, foi criado no templo, dedicado a Deus, viveu uma vida devota, foi um homem extremamente reto do começo ao fim da sua vida. Samuel agora está um velho. Ele é um homem muito considerado e muito temido em Israel inteiro. A gente vê isso na própria, no próprio susto que ele causa quando chega em Belém e as pessoas perguntam: você vem em paz? E antes que a gente possa aprofundar isso, é lembrar aquilo que a gente sempre fala na sociologia das religiões. Ou seja, duas figuras que se contrapõem sempre, seja numa tribo de índio, o pajé e o cacique, seja num reinado, né, o rei e o profeta, essas são figuras antagônicas e, ao mesmo tempo que antagônicas, relacionadas uma à outra. O profeta é aquela figura que desmonta tudo, que causa balbúrdia, assim como o pajé. O pajé não mora dentro de uma tribo. O pajé visita várias tribos e sempre que ele chega, ele é muito temido. O profeta tem a mesma causa. Por quê? Porque ele é um desorganizador. Ele vai denunciar que a estrutura montada está falida. Ele vai denunciar que as coisas não estão boas. Ele vai bagunçar tudo e começar de novo. O profeta é essa pessoa que tem também em si muita autoridade moral. Tem uma autoridade de palavra que faz com que as pessoas ouçam. E a relação que se tem com o profeta normalmente é uma relação de amor e de ódio. De amor porque sabe-se que normalmente ele traz uma palavra autoritativa, mas de ódio também porque ele chegou, vai dar bagunça. É ele que abre tudo que é novo e é ele que fecha e denuncia tudo que é velho. Os reis, os caciques, os presidentes, eles têm uma outra figura, eles são figuras organizadoras, são figuras também necessárias, importantes, e que quando organizam e fazem o bem, são excelentes, são estruturadores, criam na gente a sensação de segurança, de paz, de estabilidade. E essas duas figuras se contrapondo falam desse pensamento não dual, né? Ou melhor, do pensamento dual, ao contrário do nosso pensamento que a gente ou é de um lado ou é do outro. A gente precisa das duas figuras. As figuras que organizam, que estruturam, que estabilizam, que dão equilíbrio, e as figuras que vêm e dizem: não, tem que mexer, tem que mexer em tudo, tem que mudar tudo, tem que trabalhar com tudo. Viver em um ou outro lado normalmente vai nos colocar numa posição ou de permanente instabilidade ou de uma estabilidade típica daquela dos cemitérios. A dialética se faz exatamente no contraponto dessas duas figuras. E Samuel aparece aqui fazendo o papel dele. Se você ler o capítulo 15 um pouco antes, ele tem um episódio no capítulo 15 onde ele definitivamente tira o apoio de Saul, e Saul já sabe, é comunicado, que o reinado dele não vai ter continuidade. Saul tinha recebido uma ordem bastante violenta de Deus de ser um instrumento de justiça contra um determinado povo, e Saul fez o que tinha que fazer, mas contemporizou, fez a política, ficou com medo da reação dos soldados. Samuel chegou muito duro em Saul. Falou: cara, acabou teu reinado, porque nessa tua contemporização você quis dar uma de bonzinho. Não, mas eu tô fazendo, que na verdade era para ele ter matado tudo, não pegar despojos e tal da guerra. E ele falou: não, mas isso aqui é só para sacrificar o Senhor, uma justificativa religiosa. E aí Samuel diz aquela frase que vai aparecer em vários salmos: Deus, por acaso, está querendo sangue de boi, de cordeiro, gordura de ovelha? Deus não quer nada disso. Deus quer obediência e submissão. E o central para quem realmente quer ser ou tem o chamado de ser estruturador, estabilizante, firme, é botar na cabeça que o papel daquele que assume a posição de rei, de cacique, de presidente, de organizador, de diretor de alguma coisa, está firmado com os dois pés nesses dois pontos: obediência e submissão. Contemporização, ficar equilibrando com a política, fazer política de boa vizinhança, bom mocismo, é algo que dá nojo em Deus e normalmente, inevitavelmente, vai levar à decadência e ao fim de qualquer processo organizador. Tem que se ter coragem para ser obediente e submisso. Da mesma forma, quando Deus desiste, tira a sua bênção de alguém que ele originalmente chamou e abençoou e ungiu, como a gente viu que aconteceu com Saul no começo, ele não vai deixar a história num beco sem saída. Samuel, com toda a sua experiência, está extremamente triste. A gente começou o texto de hoje vendo isso. Samuel triste. E Deus fala com ele: rapaz, não fica triste não. Eu já comecei outra história. Deus tem sempre plano B, plano C, plano D. Deus não está preso ao destino. As pessoas que acreditam em destino ficam absolutamente decepcionadas. Ficam no "e agora?". E aí Deus vai lá e escolhe o inusitado. Ele fala: vai até a casa de Jessé, vai até Belém, leva lá uns bois para você sacrificar, para poder ninguém pensar que você está fazendo uma traição, e Saul, que agora já está ligado, querer agir contra você. Eu vou te mostrar quem que vai ser o próximo rei. E com certeza, eu posso garantir que Davi, nessa ocasião, tem menos de 12 anos. Tanto que Jessé, quando vai ao sacrifício e traz os filhos dele para o profeta, para o grande juiz de Israel, ele não traz Davi, porque Davi não fez o bar mitzvah dele ainda, não tem 13 anos, não foi consagrado ainda como homem, não foi reconhecido como homem. Então ele é um não é. Ele está lá com onde ficam os empregados, onde ficam os estrangeiros, onde ficam naquela sociedade machista, onde ficam as mulheres. Ou seja, ele não está dentro daqueles que estariam cotados para alguma coisa que fosse do mundo, daquele mundo machista e daquele mundo de homens, que fosse importante. Deus estende a sua mão e vai buscar o Davi lá tomando conta de ovelha, trabalho de criança. Atrás ele aqui. E aí ele é escolhido, menino, antes dos 13 anos, para ser e se tornar aquele que vai ser depois o herói que vai matar Golias, aquele que vai ser o grande rei estruturador de Israel, que vai ser aquele que vai ser chamado no fim de sua vida, apesar de todos os seus defeitos e erros, que não eram poucos, ele não deixou de ser humano, amigo de Deus. Deus chama o inesperado. E o texto de Lucas fala a mesma coisa. A gente tem uma história de um publicano. O que é um publicano? Um cobrador de impostos. E como eu já falei em outras ocasiões, o cobrador de imposto, ele tinha por parte do povo de Israel, o povo de Jerusalém, aqueles que eram dominados pelos romanos, ele era um empregado do Império Romano e era. A reação que as pessoas tinham era semelhante àquela que nós temos de um estuprador de criancinha. Se você vê um indivíduo abusador de criança, tem um nojo imediato. Pois esse nojo que as pessoas tinham de um publicano. Eles só relacionavam-se entre eles, entre publicanos. Esse Levi, além disso, era bastante rico, e eles normalmente tinham muito dinheiro, era uma posição muito bem paga, além da propina, além da grana que o cara fazia por fora. Quando esse Levi vê Jesus passa por ele, e a Bíblia é extremamente direta e fala: vem, me segue, ele larga tudo. Ele larga uma posição estável, ele larga uma posição de grana, ele larga uma posição de estar bem com os romanos. Mas esse homem com certeza já está muito cansado da vida que levava, do ódio que as pessoas sentiam dele. E esse homem que era do lado de lá, da oposição mais opositora daquilo que Israel representava, ele larga tudo e vai fazer uma festa, chama Jesus e faz, chama os amigos e fica muito feliz. E logo os fariseus aparecem e falam: como pode você fazer uma festa com esse tipo de gente? E Jesus fala: eu vim para chamar e para salvar quem está perdido, eu vim, quem precisa de médico, quem está doente. E é para esses caras que eu vim. Nós temos assumido a posição de que a nosso chamado para o ano é acolher o rejeitado. Acolher o rejeitado é acolher qualquer um que o nosso coração rejeite. Ninguém era mais rejeitado numa sociedade como a de Jerusalém do que um publicano riquíssimo, normalmente bem educado, bom de matemática, mas odiado profundamente. E é contra o ódio, contra o preconceito esse, no caso de baixo para cima, que Jesus se posiciona. Nosso coração não tem espaço para ódio. Deus chama e vocaciona quem ele quer. Quando Deus quer colocar alguém, uma ordem na sua vida, e Mateus, que é o nome que esse publicano vai ter depois, esse homem chama Levi, vai ser chamado depois pelo seu nome grego, Mateos, presente de Deus. Você imagina alguém que era uma pessoa que todo mundo tinha nojo, virar um presente de Deus para a igreja. Ele vai ser uma das colunas, vai ser um grande estruturador, vai ser o autor de um evangelho dos mais importantes que a gente tem, dos evangelhos sinóticos. Vai ser um homem que a gente vai viver falando dele. Esse homem era ou não era possível. Davi vai ser um grande rei, um grande estruturador. É um outro tipo de não ser possível. O que está importando? Ninguém dava importância para Davi. Ele estava fora do radar de Jessé, fora do radar de todo mundo. E fora do radar de Samuel também, que Deus fala para ele: eu vejo o coração, você está vendo a aparência. Muitas vezes a gente olha para o nosso irmão, para o nosso amigo, olhando só a aparência, ou do bem ou do mal. Deus olha o coração. E Deus escolhe quem ele quer. E cabe a nós não dar uma de fariseu, ficar rejeitando, porque é publicano, porque é rico, porque é poderoso, porque vive com os traidores, nem de preconceituoso, ah, porque é só uma criança, não tem experiência, está começando na vida. O que é importante a gente olhar que o nosso coração é extremamente enganoso e a gente vê as aparências e normalmente vê errado. E a Deus olha o coração. Que o nosso coração esteja reto diante de Deus, que a gente seja bom, que a gente possa ser honesto, claro, acima de tudo obediente e submisso a Deus. E com isso ele vai nos levar onde ele quiser. E quanto aos outros, não se engane com as aparências. Nem de quem não é, porque é um menino, nem de quem é muito e parece que está do outro lado. Deus chama quem ele quer, elege quem ele quer, e nosso coração cabe acolher. Deus abençoe, que a gente tenha um dia bem bom. Fiquem com Deus.